Este show faz parte da Terceira Terra, um mundo inteiro de podcasts. Acesse terceiraterra.com e conheça nossos outros shows. O podcast de hoje foi trazido até você por audible.com. Ganhe um audiolivro de graça para baixar e 30 dias para testar visitando www.audibletrial.com/terceiraterra. São mais de 180 mil títulos para escolher e ouvir no seu iPhone, Android, Kindle ou MP3 Player. Um ano para o sistema ficar aí para falar que é uma novidade. Nossa, tocando aqui no telefone, deixa eu ligar aqui. Pronto. Depois eu edito essa parte. Só que não. Vai pro começo do episódio. Now. Roll for initiative, suckers! Olá, ouvintes! Estamos de volta com mais um Escudo do Mestre. Halls! Halls, né? Porque fazia tempo que não saía um desses, por incrível que pareça. A gente lançou um episódio do Zenis, e aí nos comentários tinha... O primeiro comentário foi tipo assim, ah, um negócio diferente pra eu ouvir enquanto eu não espero a próxima de Monster Hearts. Aí lá, beleza, né? Aí logo embaixo, porra, finalmente uma parada que não é Monster Hearts, hein? O caralho! Não dá pra agradar vocês mesmo. Não dá pra agradar gregos e troianos. Mas vamos lá, hoje a gente vai falar de algumas coisas, fazer um episódio um pouco diferente. A gente vai falar um pouco do rank da ICV2, um pouco atrasados. Mas vamos falar, porque a gente sempre fala. Mas tá aí, né? Vai ser até o próximo verão mesmo, pra sair outro? Não, verão isso não. É verdade. Né? Mais quatro verão, meses. É, tá certo. No verão vai sair outro. E a gente vai falar um pouco disso, depois a gente vai falar um pouco... uma coisa que a gente nunca fez, só vamos falar umas indicações de coisas que a gente está consumindo, né, de, enfim, as mais variadas mídias para ajudar no RPG alheio ou não. Uhum. Mas vamos lá, então, vamos começar pelo ranking da SV2. Você quer começar de baixo para cima ou de cima para baixo? Eu acho que do quinto, começar do quinto lugar em diante, pode ser? Fazendo aquele suspense de quem é o primeiro. Pode ser. Que todo mundo sabe. Lembrando que a gente sempre esquece, mas eu sempre tento lembrar, de que eu sou o Chaz, vulgo Ravena, arroba Ravena no Twitter com dois Vs, podem me adicionar lá. E quem está falando comigo é... O Vitor, arroba Capivara com KW. Feitas as honras. Feitas as honras, né? Vamos lá então. Quem é o quinto no ranking desse vídeo? Em quinto lugar, Iron Kingdoms, os Reinos de Ferro. O que é um pouco impressionante, considerando que Iron Kingdoms já não é exatamente novo, muito embora eles tenham tido um lançamento grande esse ano, que foi o Iron Kingdoms, na verdade, na Gen Con do ano passado, eu acho, o Iron Kingdoms Unleashed, uhum. Né, que foi um livro grande, então, impressionante um pouco. Não é a primeira vez que eles estão aqui, se eu não me engano, que eles lançaram um livro básico também, eles apareceram. Eu tô aqui com uma sequência de 2011 a 2015. Dos negócios. Ele tinha aparecido em 2013 e depois não apareceu em 2014, apareceu em 2015. Que se não me engano é quando ele lançou o livro básico deles. Posso estar enganado, mas eu acho que é isso aí. Então bacana ver, né, que o produto está aí, né, tá bem. Não é o que eu acharia. Eu acharia que ele não estaria nessa lista, viu? Tipo assim, tem alguns nomes, os três primeiros, pra falar a verdade, não me surpreende nem um pouco. Mas o Iron Kingdoms eu acho surpreendente, porque cara, ele passou tanto tempo sem ter jogo, né? Então, mas ele fica muito tempo sem ter lançamento, quando ele tem um lançamento grande ele sobe. Então, mas é tipo incrível que a base de fã deles, não sei se também é uma base de fã compartilhada com o Wargame deles, o Wargame com tem certeza. Coisa pra caralho. Certeza, teve jogo de tem um jogo na Steam deles também, né? Jogo de PC e tal. Então, acho que tem essa coisa da base de infância ser compartilhada e não sei o que lá. Mas isso é uma comunidade muito forte, né? Sim. O jogo, inclusive, recomenda fortemente que você use as miniaturas do Wargame pra jogar o seu RPG. Olha aí a venda casada no Brasil. Não pode não, tá? Mas eu acho bacana. Eu queria ter número, sabe do quê? Do Iron Kingdoms do Brasil. Eu queria ter tipo um ranking da SV2 no Brasil. Tá. Seria muito legal. Seria muito humano, a gente teria, cara. Tipo, sei lá, Tormenta em primeiro. Ah, eu acho que. É, eu acho que seria isso aqui, Tormenta em primeiro. Mas Iron Kingdoms entraria no 5? Acho que. Provavelmente não, não sei. Talvez. Fica difícil. Ou de Dragon em primeiro, quem sabe? Não, em primeiro não. Mas acho que no top. Se bem que tem algum lançamento recente de Old Dragon. Aí os fãs de Old Dragon estão me xingando. Porra, você não sabe. Não sei também, porque eu não acompanho. Não acompanho muito, tipo, acho que teve uma reimpressão da caixa uns tempos atrás. Então. Talvez. Bom, enfim, não sei. Mas tá aí, Iron Kingdoms, né? Não sei o quanto surpreendente é, porque bem ou mal, toda vez que tem um lançamento grande dessa linha, ela volta. Beleza. Em quarto lugar. Lembrando, cara, a gente tá muito mal, né? Acho que vale a pena dar uma explicação básica pra quem não é ouvinte de longa data do que caralhos é esse ranking da SV2 e por que a gente fala dele. Puta, é verdade, né? É que eu esqueci, falando, já virou tão natural. Vamos gravar do ranking da SV2, vamos gravar do Zenith. Do Zenith a gente não fez isso, né? A gente falou do Zenith, então. É, mas a gente falou do Oscar. A gente não falou de como é feito. Agora, em retrospecto, né? Se nós vamos errar todo episódio. Explica você que você manja melhor do ranking da SV2 do que eu. Então, o ranking da SV2 é uma empresa americana de análise de mercado, entre outras coisas. O ranking deles, eles fazem o ranking de mais vendidos a cada quadrimestre, que é uma maneira como o ano fiscal funciona nos Estados Unidos. E eles lançam de vários segmentos, né? Não só RPG, board game, card game, uma porrada de coisa. Porém, esses dados eles são conseguidos majoritariamente de entrevistas com vendedores de lojas físicas, né, vamos colocar assim, lá nos Estados Unidos, né, eles também falam com distribuidoras e coisas assim. Eles não, historicamente, eles não consideram nesse ranking vendas digitais, uhum. Então PDF, essas coisas. E pode estar mascarando muito essas vendas. Sim, e eles também não incluem vendas de grandes redes de revenda, como Amazon, como Barnes & Noble, essas coisas que tem lá nos Estados Unidos, também não entra nessa conta. É só a lojinha do Seu José, sabe? E coisas assim. Aqui no Brasil, sei lá, para quem é de São Paulo, poderia citar, sei lá, são as vendas de uma loja como a Terra Magic, ou como a Moon Shadows, mas não entraria vendas da Saraiva, da Geek, essas coisas. Uhum. Uma comparação. Então é assim que o ranking é feito. E disso você pode tirar algumas críticas, né? Afinal de contas, esses números não são exatamente ideais para demonstrar como está o top do mercado americano lá fora. Afinal de contas, não está considerando coisas bastante importantes. Contudo, eu vi esse dado em algum lugar, eu não vou me lembrar onde agora, que é boa parte do consumo desse tipo de produto lá é feito nesse tipo de loja. Então, é válido. E a gente costuma falar desse ranking aqui, o Escudo do Mestre, porque a gente acha muito interessante ver como são as tendências de mercado do RPG lá fora, que acabam, eventualmente, ditando as regras de mercado do RPG aqui. Se vocês forem parar pra pensar, a maioria dos lançamentos grandes de RPG importado aqui no Brasil são coisas que já apareceram na SV2. Iron Kingdoms, Fate Core, Numenera, tem muita coisa que vai sair aqui que passou pelo ranking da SV2 com mais vendidos, que é uma demonstração de que é um jogo que tem um potencial para ser um jogo de sucesso. Então, por isso que a gente faz. Dito isso, vamos ao quarto colocado? Quarto colocado. Em quarto lugar, Shadowrun, da Catalyst Lab. Esse me surpreendeu, pra caralho. Bom, mas sabe de uma coisa? A gente tava comentando aqui sobre não refletir venda online, né? E eu tava me dando conta que assim, o lugar majoritário que eu compro meus RPGs hoje em dia é na drive-thru, né? Exato. O que eu não compro na drive-thru, eu compro na Amazon. É, tipo assim, majoritário que eu compro na drive-thru. Eu geralmente não adquiro livro físico, né? Você tem muito mais esse hábito que eu. E quando eu vou comprar o PDF, eu compro no drive-thru mesmo. E eu sempre, eu entro todo dia, quase todo dia eu entro na drive-thru pra ver se teve algum lançamento, alguma coisinha e tal. E assim, logo de cara que você entra, para aqueles que não conhecem, né, tem os mais vendidos, sempre, né, uma lista grande, assim. E, cara, sempre tem coisa de Shadowrun. Inclusive, eu vi numa matéria, texto, podcast, algum lugar, gente, eu juro que eu vi há um tempo atrás um comentário de que a quinta edição do Shadowrun, ela era o PDF mais vendido da história do... Assim, o PDF único, né? Mais vendido da história do site, da Drive-Thru. Nenhum outro jogo, o PDF dele está na frente... Há muito tempo de qualquer outra coisa que eles tenham lançado lá. Talvez por uma característica deles, porque eles têm uma coisa de lançar bastante suplemento. Mas assim, eu sempre vejo um suplemento diferente, às vezes mais do que um. Dos 10 primeiros, sempre tem alguma coisa. Mas assim, sempre tem alguma coisa. Porra, acho que de ano, cara, sabe? Sim, há muito tempo. Tanto é que se você voltar, ele teve 2014, acho que os dados que eu tenho mostram que ele teve também, né? Na mesma posição, mas ele estava lá, entendeu? Uhum. E agora continuando, mas isso é engraçado, né? Porque a gente não dá pro Shadowrun essa. Apesar de aquela coisa, um cenário clássico de RPG, blá blá blá blá blá blá. É um cenário clássico de RPG com um sistema injogável, mas praticamente. Mas mesmo assim, você não dá pra ele entre os 5 RPGs mais vendidos? Tipo assim, Shadowrun? Sério? Eu não acho tão incomum. Eu só achava que eu acho que é um sistema extremamente popular. Eu só imaginava que o grosso dele vinha de vendas online, por consequência eu não imaginava que fosse ver ele no ranking desse V2 dessa maneira. É que nem o produtos, por exemplo, da Onyx Path, né, que é o pessoal que continua o legado da White Wolf, Vampira Master, essas coisas. Sempre que sai um livro novo deles, tá lá bombando na Drive-Thru, mas pra quem não sabe, aliás, Drive-Thru é um sistema de compra de PDFs americano. Mas tá sempre bombando lá na Drive-Thru, mas nunca aparece nesse tipo de lista porque eles mal lançam livros em formato físico, né? Eles trabalham muito com PDF e print on demand. Né? Mas eu achava que o Shadowrun ia mais ou menos por esse lado. Pelo jeito estou equivocado. Ajuda também o fato que Shadowrun teve um revival forte, né, nesses últimos anos com jogo pra PC, continuação de jogo pra PC, card game. Saiu muita coisa transmídia de Shadowrun nos últimos tempos. Assim. Do ano passado pra cá saiu muita coisa de Shadowrun. Acho que ajudou também a manter a imagem viva, né, pras pessoas, né, que o jogo tá aí, como é que é o cenário. Sim. É verdade. Com certeza o sucesso das versões de jogo pra PC e de, enfim... outras mídias acabaram influenciando nisso aqui, mas eu particularmente gosto de ver Shadowrun nessa lista. Como eu falei, não é um sistema que eu queria gostar mais dele. Eu gosto até, acho, tem muita coisa boa ali, mas é o tipo de sistema que eu teria que me dedicar muito para conseguir jogar ele de uma maneira satisfatória, e eu não jogo, enfim, né? Eu tenho a sensação toda vez que eu vou ler Shadowrun que é o tipo de sistema que eu teria que jogar há 20 anos pra entender, ou me dedicar muito pra jogar, e eu não jogo há 20 anos e não tô disposto a me dedicar tanto assim pra jogar Shadowrun. Então tem esses probleminhas, mas muito bom ver Shadowrun na lista. Beleza. Em terceiro lugar, Star Wars RPG da Fantasy Flight. Até eu acho que nenhuma surpresa. Mesmo porque esse jogo não tem PDF. Esse jogo não tem PDF, esse jogo é de difícil... Você até acha ele. Se você vai na Amazon, por exemplo, a maneira que a distribuição da Fantasy Flight funciona é curiosa. Você vai na Amazon, por exemplo, você não acha esse livro para ser vendido pela Amazon. Você acha ele para ser vendido por empresas, sabe... enfim, lojas de RPG, mas que não são de lá, né? Não é são da Amazon. Não é da Amazon. Isso é bem diferente. Aqui nesse lugar, ele casa as vendas do Age of Rebellion, do Edge of the Empire, né? E... Isso, que são os que saíram até agora. O outro já saiu? O Force of Destiny? Vai sair agora na Gen Con. Vai sair agora, né? E aí, eventualmente, vai caçar as fendas do Force Dash também. Um jogo que não tem muito suplemento, que é mais do básico, tem caixa, etc. Mas é mais o básico e umas aventurinhas, uns suplementozinhos, mas... Até tem bastante coisa, se você for contar um material, vamos chamar assim, oblíquo. Tem muita coisa que é card... Tá, tudo bem. Realmente, tipo de realmente. Coisa assim. Que eles lançam do tipo, as habilidades das classes em card, eles lançam... Enfim, tem muito. É. Mas suplemento mesmo não é tanta coisa. Aqui, tem até bastante, mas não é tanta coisa. Aqui ele já não me surpreende mais, a lista já não me surpreende mais, né? Porque vem mantendo um padrão dos últimos 2 anos. Já tá assim há um tempo, mas vale a pena dizer que o Star Wars ele meio que pegou o lugar que o Warhammer tinha antigamente. Ele costumava ficar em terceiro também, né? É, ele meio que pegou, a gente até já discutiu isso, se por acaso existiu talvez uma... Não assim, o cara que é fã de Warhammer parou de jogar. Porque, cara, quem é fã de Warhammer é fã de Warhammer. Não encontra isso em outro lugar, entendeu? Aquele tipo de droga não é encontrado em outro lugar. Não é mesmo. Mas, às vezes, o cara que tá procurando um jogo sci-fi pra rodar... E antigamente, aí ela na loja tinha, beleza, tem aqui esse jogo e é isso que eu vou pegar... E agora o cara vai, ó, tem esse jogo, mas tem Star Wars. Então, eu vou pegar Star Wars, que eu conheço mais. Sim, eu acho que é uma interpretação válida do caso. Não sei se... Agora, agora vamos para o segundo lugar e para o primeiro lugar. O segundo lugar, sendo desbancado desde que a gente começou a falar disso e muito antes. Pathfinder da Paizo. Olha aí, né? Acho que nenhuma surpresa, até porque a gente estava profetizando aqui no Escudo Mestre há muito tempo que no momento que voltasse a sair material para D&D, o Pathfinder ia cair. É, porque assim, se a gente não falou de D&D até agora, vocês estão imaginando onde ele está, né? Porém, é interessante ver que de fato isso aconteceu. E que, porque por mais que eu apostasse que isso aconteceria, não deixava de ser uma incógnita, né? Será que... Agora, com 1 ano de vendas, eu acho que tudo bem. Eu quero ver daqui pra frente. Sabe? Um ano de vendas. Ah, razoável presumir que ele ia ficar pra cima. Vai manter? Porque agora tá fazendo 1 ano do lançamento dele, né? Foi lançado isso, mais ou menos na mesma época do ano passado. Lançou em agosto do ano passado, assim, na Gen Con do ano passado. 1 ano pra falar que é a novidade, né? Acho que é um período tudo justo. Isso pra falar que é novidade? Ah, eu tirei até. Eu acho que 1 ano é muito pra passar. Eu acho que nós não estamos mais falando do fator novidade aqui. E o que eu acho que vale é... Bom, então, né, vamos lá. O primeiro lugar é D&D, né, gente, tá? O Retorno do Rei, como eu disse anteriormente. Você ouviu o primeiro aqui. Mas o que eu acho particularmente curioso é que o modelo de negócios da quinta edição não está sendo de publicar um caralhão de suplementos e esse tipo de coisa. O modelo de negócios da quinta edição está muito comedido com relação ao lançamento do material de suporte. Você tem pouquíssimos livros. São 3 livros básicos e até agora 3 aventuras. Esse que tem publicado de D&D. Comparado com o Pathfinder que cospe. Puta. Muitos livros, assim, por mês. A quantidade de lançamentos de Pathfinder é bastante significativa. Sempre foi. E não mudou nesse sentido. É bastante, bastante material mesmo. E é curioso ver esse tipo de coisa, né? Porque você tende a achar que mais material vai se refletir em um número maior de vendas. Ótimo. Não, enfim, né? Tem esse fator. Eu genuinamente estou interessado em ver como que o D&D vai se manter a partir daqui, né, com este, mais do que essa questão de novidade, o que eu acho que poderia tirar ele do ranking é só o quanto modesto está o lançamento de livros do sistema, né? Então, quero muito ver como é que isso vai se desenvolver daqui para frente. Uma coisa que eu gostaria de saber, eu gosto do ranking desse vídeo, não só para pensar em vendas, mas porque me traz umas questões na cabeça, assim, que obviamente é o tipo de dado que você teria que ter uma pesquisa de opinião para saber, mas enfim. Eu gostaria muito de saber, assim, o D&D Tani primeiro, ele conseguiu pegar de volta jogadores de D&D que tinham migrado para Pathfinder? Ou ele criou novos, criou novos jogadores? O cara tava jogando, tô jogando Pathfinder desde 3,5, é isso mesmo, e tô aqui, esse é meu jogo. Aí, pô, saiu D&D de novo, ah, não, e aí ele voltou pro D&D. Ou ele... É uma pergunta interessante. O quanto será também que não houve um... Isso eu conheço grupos que comentaram, por isso eu digo que eu imagino que pode ser um fator. Mas eu ouvia muita gente falar em já uma certa fadiga de Pathfinder, que bem ou mal é um sistema que tá aí há quase 10 anos... É mais ou menos igual, né? Não teve grandes suplementos e tal, mas essencialmente nada alternativo, o core é o mesmo, né? Você pega, exatamente, né? Você pega coisas, pega Adventure Path novo, você joga com o core. Nem todos, tem alguns que ele fala, se aqui você precisa de um livro ou de outro, tem. Putz, tem esse eu li dois que tinha isso, mas que o cara trazia o excerpt das regras. Ah, não, isso aí hoje em dia. Hoje em dia não dá mais, não. Por exemplo, você vai jogar o... Me corrija se eu estiver errado, ouvintes, mas o último que eu vi, por exemplo, o... chamava Wrath of the Righteous, que era todo um Adventure Path pensado pra você jogar com aquelas regras de nível... épico. Não sei se é épico, mas é tipo épico, nível mítico, que eles chamam, alguma coisa assim. Ele é todo pensado pra ser jogado com isso. Se você não tem o livro do nível mítico, você não... Eu tinha visto isso no Adventure Path. Saiu depois desse, que é aquele Iron Gods. Uhum. Que é o que pega um pouco de sci-fi junto. Aliás, uhum. Um cenário super bacaninha, assim. Lembra um pouco aquela aventura, aquela box antiga de AD&D que chamava Tales of the Comet. Que cai uma nave espacial e aí tem um... Tem toda uma região em Golarion que tem esse tema muito forte. Então, aí eles tipo falam, ó, você pode precisar das regras de não sei aonde pra usar isso, mas que vai te dar um extra. Mas se você tá precisando, a regra, a básica que você vai precisar é essa aqui. Aí eles trazem um trechinho de regra só pra complementar. Mas é porque era pouca coisa, né? Uhum. Nesse daí do... Do Mítico. Nesse do Mítico já não tem condição. Esse do Mítico você começa em nível épico já? Não, é que o jeito que o Pathfinder trabalha com nível épico é diferente. Você não tem níveis acima do 20. Só que você tem uma progressão paralela, que é o seu nível Mítico. Uhum. Então você pode ser um personagem de nível 1, Mítico 1. Uhum. Entendeu? E as coisas que o seu poder mítico te deixam fazer são muito fortes, são impressionantes e tudo mais, mas você cresce junto com a sua classe nesse aspecto. Vale, por exemplo, um personagem de nível 1, mítico 1, é muito mais poderoso do que um personagem de nível 1 apenas. Entendi. Mais ou menos assim que eles trabalham com esse conceito. Entendi. Maneiro. Mas enfim, né? D&D passou com uma janela de lançamentos muito modesta. Interessante ver. Também fico curioso em saber se o público que jogava Pathfinder migrou. Eu sei que o que dá pra saber, por exemplo, é se a gente pegar grupos famosos. Por exemplo, o site de videogames Giant Bomb, ele costumava ter um programa que eles jogavam RPG, eles filmavam, colocavam e tal. E era Pathfinder, quando saiu D&D Quinta, passou a ser D&D Quinta. O outro, que a gente estava até comentando antes de começar o podcast, que é o excelente Critical Role, ele também jogava Pathfinder, converteu para D&D Quinta agora. Então, eu acho que provavelmente tinha muita gente que fez essa mudança por vários fatores, até porque o D&D Quinta ele é um sistema... bem diferente do Pathfinder, né? Bem mais simples, bem mais leve. O próprio Kurt Weigl, que a gente vive falando dele aqui, que é um dos juízes do Ennis, e um cara que tem um canal no YouTube muito legal, ele, embora já tenha elogiado muito o Pathfinder, no vídeo dele sobre a quarta edição, sobre a quinta edição, ele fala que, na opinião dele, a quinta edição é um jogo muito superior. Uhum. Então, inclusive ele chama o Pathfinder de Mathfinder. Mathfinder. Eu acho que deve ter existido um certo movimento de imigração aí, tanto por uma questão de fadiga, quanto por uma questão de vamos ver como é que tá esse D&D novo, o pessoal gostou. E deve ter muita gente, esse eu acho que é um fator que deve ser significativo também, de gente que se afastou, parou de jogar D&D quando saiu a quarta edição, porque não gostou, o motivo que seja, ou até do AD&D, e não tinha não migrou necessariamente para outro sistema D20, não foi para o Pathfinder, foi jogar outra coisa, mas se interessou em D&D novamente pelo o buzz positivo que a quinta edição está tendo. Pô, a gente pode até falar de alguns brasileiros aí, famoso lá, um dos autores de Tormenta, o Trevisan, comprou os livros básicos de D&D e tinha falado que ele gostou bastante da quinta edição. Então, eu acho que tem fatores importantes. Além disso, é claro, acho que tem um fator que muito livro deve ter sido vendido, porque, pô, é a quinta edição de D&D, né? Eu tenho que ver como é que ficou isso aqui. É, esse... Isso realmente... Eu digo. E ainda tem, vale dizer que o D&D, ele tem uma... A gente esquece, porque talvez... É, mas vale dizer que eles têm um produto muito brilhante, que é aquele material de graça que eles têm, o D&D Basic. Uhum. Que em tese, você pode pegar e jogar D&D de graça. É, não, eles suprem muito bem. Então, eu acho que também é um formato muito interessante para você atrair pessoas em cima do muro, que não estão necessariamente dispostas a gastar $150 para comprar 3 livros básicos, ou... seja lá quanto que custa, e ler esses livros todos, né? Então, acho que tem um fator significativo aí também. Uhum. Tem uma coisa, saindo um pouco do ranking, mas mantendo na ICV2, tem uma coisa que é legal a gente dar uma comentada, não sei se as pessoas que sabem, que foi uma relação do aumento, né, da porcentagem relativa ao faturamento do hobby RPG como um todo, né? Uhum. Com relação... eu deixei aqui separado, tinha separado, depois perdi onde é que eu achei os números certos, mas era alguma coisa assim, quase dobrou nos últimos 3, 5 anos, dois anos, né? Dois anos. Foi de 15% até 20 e tanto. Foi de um faturamento bruto de 15 milhões em média, que essa indústria tinha, para 25 milhões. Isso, foi em milhões, não foi porcentagem do lucro da indústria, tá certo. Que foi um crescimento muito legal, né, cara? Uma coisa empolgante nesse sentido, porque eu tenho aquela percepção, todo mundo tem, né? Mas eu tenho muito essa coisa que RPG é um hobby de nicho e sei lá, de eu não entender porque as pessoas não gostam tanto quanto eu gosto, etc, etc. E pra mim é sempre uma indústria estagnada, né? Que você... A porcentagem de jogadores novos que chegam e jogadores que saem, deixam de consumir no hobby, é mais ou menos equivalente já há muito tempo e que não tem aumento significativo. Para mim era uma coisa estável, né? Lembrando que essa é a opinião do Victor, não, baseada... Minha, baseada em nada. Baseada em absolutamente nada. Baseada em puro achismo da minha parte. Não, isso era mesmo. É cagação de regra total, por isso que eu falei. Super impressão, né? De quando eu tava... E eu tinha certeza que não estava caindo, o lucro da indústria não estava diminuindo, mas eu realmente não diria achar que estava aumentando, achei que estava mantendo estável. E isso realmente me surpreendeu, em 2 anos, um aumento tão grande assim. Eu gostaria de saber, verdade seja dita, o quanto esses números se comparam a, por exemplo, o auge do DD3,5. Está maior do que estava naquela época, ou a gente teve uma queda muito grande em relação àquela época, porque eu tenho uma sensação que ali foi um ápice muito grande, mas eu não sei se é apenas uma impressão baseada em porra nenhuma, ou se de fato existe alguma coisa que justifique essa opinião. Uhum. Acho que é só opinião de baseada em nada. Opinião baseada em nada? Eu não sei. De qualquer forma, é muito legal ver esse tipo de coisa. Eu fico muito animado. Maravilha. Então, acho que podemos encerrar aqui o nosso papo sobre a ICV2. As previsões fáceis, né? Não é? Previsões fáceis. Você quer fazer previsões para próximo? Para o próximo ranking? Podemos. Não perde nada. D&D mantém em primeiro lugar. Eu também acho que mantém. Pathfinder mantém... Em segundo lugar, também acho que ficaria muito surpreso se não mantém. Ah, não, pera. 4 meses? Isso aí vai sair quando? Já vai ter saído o novo filme de Star Wars? Já. Já? Eu acho que 4 meses. Aí, não sei. Não sei se pro... Não vai ter, né? Então pro próximo, não. Mas eu acho que quando sair o próximo filme de Star Wars, ele vai subir, talvez ele suba até a primeiro lugar. Eu duvido muito. Eu acho, cara, eu acho que vai. Ou pelo menos a segundo. O primeiro é um far shot, né? Admito. Mas acho que ele sobe mais uma posiçãozinha, viu? Depois da saída do filme. Estou cético. Imediatamente após, porque são a cada 4 meses, né? Então vai ter uma em... Vai ter uma em novembro. Aí o próximo vai ser em março, né? Do outro ano, de 2016. É isso? Uhum. Não sei se está certa a minha conta, mas enfim. Nessa outra a gente vai rever. Mas de qualquer forma, pro outro... Beleza, Star Wars. E aí, mantém as duas últimas? Vai manter igualzinho? Não, as últimas eu acho que vão mudar pra coisas completamente aleatórias, que é sempre assim. Eu acho que, ó, vai ter Cypher System, que saiu... Provável, provável. Então é um forte concorrente pra entrar. Que mais que tá saindo agora? Tem o Fantasy Age, será? Fantasy Age que tá saindo, mas eu acho que não tem força pra entrar. O Cypher System acho que tem força. Vai lembrar que o Dragon Age ficou uma época, né, quando ele saiu. Ficou 2011, ele... 2011, 2012, ele teve, bom, não sei, realmente. Mas eu não apostaria tanto no Dragon Age, mas eu apostaria no Cypher System. Entrando, também acho, talvez também no acho. Lugar do Iron Kingdoms. Acho que é por aí mesmo. Por aí, mas... O outro lugar eu chuto que vai ser algo muito aleatório, porque sempre é. É, não... Porque fora isso, não sei o que mais tem. Ou não vai ter outro livro de Warhammer, mesmo porque não tem nada aí. Eu acho que a equipe dele tá mais focada em Star Wars agora também. Tem outros lançamentos de RPG pra esse ano, mas eu acho que são muito mais nicho e não tem força. Sim, pra... Não são dos grandes RPGs. Não são coisas grandes mesmo pra entrar no top 5. A Fate, que é um outro jogo, talvez também não tenha nenhum outro lançamento grande mesmo. Né? Tem uhum. que ter. E eu acho que tá isso. Mas eu não sei, agora que eu falei, eu vou ver o impacto da nova trilogia nas vendas da RPG de Star Wars. Eu não acho que vai ser tão significativo assim. Acho que foi maneiro, né? Vamos ver. Vamos guardar essa conversa. Uhum. Beleza? Beleza. Então, seguindo com a programação, a gente vai passar agora para indicações. Indicações, RPG primeiro? Já que é um programa de RPG? Uhum. E aí, Chess, fala aí, o que você tá... Indique-me um livro de RPG. Tem que ser livro? Mas tudo bem, vou indicar um livro. Não, pode ser então. Suplemento? Vou indicar um livro, então. O livro de RPG que eu vou indicar, que foi o que eu li, estou lendo recentemente e estou gostando bastante, é A Aventura de The Quinta Edição, Princes of the Apocalypse. Olha só, hein? Pois é, né? Eu comecei a ler, eu achei uma aventura muito interessante. Ela foi muito elogiada lá fora. Ela tem toda uma pegada de Elemental Evil, e você tem essa coisa de príncipes elementais e tudo mais, né? tá bastante prestígio na aventura. Mas o que eu particularmente gostei dela foi do formato sandbox que a aventura tem. Eu costumo gostar bastante de aventuras prontas com formato sandbox. Uhum. E é nesse formato que ela trabalha. Então, é do pessoal da Cobalt Press? Não, não, é uma outra galera que eu não vou me lembrar o nome, mas também é terceirizado, uhum. Não é da Wizards. Todo o material de aventura que eles estão fazendo agora está saindo desse jeito terceirizado. Maravilha. E é uma aventura muito sandbox, ela é bem aquele estilão, ela descreve uma região bastante detalhadamente e você se aventura nessa região resolvendo aí os problemas, né, de lá, e nesse processo descobrindo essa plot maior que envolve esses príncipes do apocalipse e tudo mais. Uma aventura que é um livro só, diferente da anterior, né, que tinham sido dividida em dois livros, mas é um livro de capa dura bem maior, é bem grossão, não vou lembrar agora de cabeça o tamanho dele, assim, em páginas, mas é grande. E ele te leva do level 1 ao 15, mais ou menos, né? Uma campanha bem completa. Gostei bastante para quem gosta de aventuras prontas, assim. Eu diria que o nível das aventuras prontas da quinta edição tá bem superior ao que a gente tinha na quarta. Uhum. Muito embora eu não tenha gostado, não é segredo nenhum que eu não tenha gostado muito de algumas coisas, como a Horde of the Dragon Queen, aparentemente a Rise of Tiamat melhora bastante, enfim. E essa Prince of the Apocalypse está muito boa, estou animado para ver como é que vai ser a próxima, que vai sair aí envolvendo demônios e tal. Então, essa é a minha recomendação RPGística por enquanto. E você, Vitor? Maravilha. Eu vou indicar um livro que eu estou lendo e pretendo usar no futuro próximo. Um suplemento, na verdade um livro standalone, né, mas para o Fate System, que é o Mecha vs Kaiju. Que pelo nome que já fala, é um jogo para você jogar com robôs gigantes maravilhosos, né? É, e que me surpreendeu pelo fato que eu achava que ia ser só isso, que ia ser só um... Ah, tudo bem, robô gigante e tal. E não, ele é basicamente um livro muito bom para você adaptar histórias com uma pegada anime-mangá ou seu anime-mangá predileto para Fate System. Ele tem, óbvio, ele tem as regras para você criar os kaijus, né, os monstros gigantes, você tem a regra para você criar os mechas, os robôs gigantes, como você quiser, mas ele também tem vários packs que você pode aproveitar, como, por exemplo, artes marciais, e aí você tem manobras, etc, etc, ou uhum. poderes psíquicos, ou magia, e tudo com esse feeling de anime e mangá, saca? Uhum. É, tem uma coisa que eu gostei muito dele, que você pega os aspectos do Fate, e um dos aspectos da fase trio, que você coloca ali aspectos genéricos do seu personagem, você coloca um arquétipo de personagem. E esses arquétipos vão abrir para você stunts, né? Que são conjuntos de vantagem. Como é que traduziram stunts na edição? Tem a edição e não lembro como é que traduziram. Mas anyway, são pequenas modificações na regra que vão te dar um bônus, ou permitir usar uma perícia de uma maneira diferente, ou vão brincar um pouquinho com a regra ali. Esse é o conceito do stunt. Uhum. E esses arquétipos são coisas que você vê no anime mangá, como por exemplo, você tem o idiota, o baka, né? Você tem o tough guy, o cara durão, você tem o menino ou a menina estranha, calada, quieta, você tem a figura materna, a figura paterna, você pode escolher isso, e todos são bem colocadinhos assim com o nome em japonês que representa aquele arquétipo, sabe? Uhum. E o conjunto de stunts que ele abre. Então, é um uso diferente que eu não tinha pensado para Fate, pensando em anime e mangá, e junto de um sisteminha de regras que ele faz uma coisa que eu gosto muito no Fate, que é quando você dá o clima pro jogo sem precisar transformar o Fate, que é um sistema fácil, tranquilo, numa parada extremamente complexa, cheia de subsistemas, e mexer no jogo. Você pode fazer isso, mas toda a graça, tudo que me atrai no Fate é o fato de ele ser simples. Fate eu acho que é um jogo que é quanto menos é mais, sabe? Sim, sim. Então, ele, se você gosta desse tipo de coisa, vale a pena. O PDF eu comprei na DriveThruRPG. Então, se você não tem domínio do inglês, as nossas indicações não ajudam muito. Sim. Nem a minha, nem a do Chico. Mas, de qualquer forma, é cento e poucas páginas, assim, o precinho tá confortável, tá camarada. Então, fica a dica. Tudo bem. Mais uma? Vamos indicar mais alguma coisa? É, isso que eu ia falar. Literatura? Um livro de ler agora? Pode ser, não um livro de jogar? Quer começar? Pode ser. Como eu tô na minha vibe D&D, ultimamente, né? O que eu acho que eu vou recomendar e eu acho muito bom, estou até conversando com um amigo recentemente sobre, trilogia, para quem não conhece ainda, começar a ler os livros do R.A. Salvatore sobre um certo elfo negro famoso aí chamado Drizzt Do'Urden. O primeiro livro, ele, cronologicamente, o primeiro livro em ordem de publicação, né, é o The Crystal Shard. Ele chegou a ser lançado aqui no Brasil pela Devir. Eu não sei como que você acha isso hoje em dia ou não. Eu acho que tem vendendo razoavelmente fácil. Já encontrei esse livro recentemente em livraria grande, assim. É interessante. Ainda tá, né? Não tem print novo, mas você ainda encontra por aí. E é tão sempre bom ver a... né? E eu acho uma saga de fantasia extremamente gostosa de ler e muito satisfatória de acompanhar. Então, para quem conhece, eu recomendo. Para quem não conhece, eu recomendo bastante. Eu acho que é uma leitura muito gostosa e que, enfim, dá toda uma... dá toda uma visão legal de você ter uma aventura de alta fantasia em Forgotten Realms. Então, é uma das coisas que me fez me apaixonar tanto pelo cenário. Uhum. Recomendo. Você recomenda pra mim? Eu nunca li e eu não gosto de Forgotten. Sim, eu recomendo pra você. Você mesmo assim recomenda pra mim? Recomendo. Tá. Eu nunca li nada do Salvatore. Isso é uma falha no meu caráter? Não, não vou dizer que é uma falha no seu caráter. Eu acho. Se você falar, eu não vou tirar a sua razão. Eu nunca tinha lido nada da... Eu não tinha lido a Crônica de Dragonlance. E eu realmente achava que era uma falha no meu caráter, eu nunca ter lido. E aí eu vejo o Salvatore e falo, cara, esse maluco vai morrer, eu não vou ler nada dele, nada. Eu recomendo bastante, cara. Pelo menos a primeira trilogia. Não sei se você vai animar de ler os 50 milhões de livros do Drizzt que tem por aí, né? Pelo menos a primeira trilogia. A primeira trilogia eu realmente recomendo. A primeira trilogia, inclusive, vale lembrar que é a Crystal Shard, Strings of Silver e... A última complicou a minha cabeça. The Halfling's Gem. Né? São as três iniciais. Porque depois ele lança uma trilogia que ela se passa cronologicamente antes dessa. Uhum. Mas foi publicada depois. Eu recomendo, se você for começar a ler, começar pelo que foi publicado primeiro. Uhum. Eu acho que é mais interessante. O primeiro livro do Salvatore, e se eu não me engano, foi o primeiro livro que o Salvatore escreveu, que é o The Crystal Shard, é um livro ok. Ok. Ele é um livro ok, ele é bom, ele é um livro divertido, ele vai te apresentar personagens interessantes e tudo mais, vai ter uma série de conceitos legais, mas ele não é nada tipo, oh, meu Deus, explodir cabeças e tal. O segundo e o terceiro são. Eu já acho que são livros muito, muito bons. Recomendo pra você, Victor. Maravilha, tá bom, muito bom. E o que você me recomenda aí? Talvez pra mim, talvez pros ouvintes? Eu vou trazer uma recomendação, mas foi uma coisa que você já leu. Não sei se você chegou a terminar. Eu estou continuando, depois de uma pausa boa, porque eu não consigo ler o mesmo autor ou o mesmo cenário muitos livros seguidos. Então, depois de uma pausa de um ano, eu peguei pra continuar lendo as histórias do John Abercrombie, situadas no universo que ele criou no First Law Trilogy. E aí, o livro que eu trago para as pessoas é o primeiro livro, né? O The Blade Itself, que tem em português com o nome O Poder da Espada. O John Abercrombie é um autor razoavelmente novo, em inglês. Ele tem, acho que, uma trilogia e depois mais três livros, todos baseados no mesmo cenário, no mesmo universo. E assim, cara, ele é um dos melhores autores que eu já descobri nos últimos tempos. Eu sou tarado pelos livros que esse cara escreve. Ele escreve uma fantasia medieval naquela pegada daquele universo que a magia já foi muito comum, mas agora as pessoas, a maior parte não acredita e algumas poucas pessoas ainda têm e tal. E ao mesmo tempo que ele faz isso, ele coloca alguns conceitos de dark fantasy no sentido que cenário bem pesado em dark fantasy. Não tem caras bons, não tem caras maus. Os personagens... Poxa, um dos personagens principais é um torturador. Um dos personagens principais é um torturador. E é muito... Cara, ele faz isso com uma maestria, porque ele pega esse personagem, que é um filho da puta de marca maior, e você fica torcendo por ele o livro inteiro. Inteiro. É foda. Eu acho que ele tem isso... A grande sacada dele são os personagens serem muito carismáticos. O Logan Nine Fingers... O Santa Danglocta, esses caras são fantásticos no livro, então ele tem essa coisa. Eu, na verdade, eu tô lendo agora um livro dele que se passa depois da trilogia, que chama Best Servant Code, que basicamente é como se você pegasse a história de Kill Bill e fizesse nesse universo. Só que com uns twists interessantes, né? Por exemplo, em Kill Bill a gente vê a noiva tomando um tiro na cabeça e depois ela desperta e aí dá um tempinho ela já tá andando e lutando, né? Nesse aqui os caras quebram a personagem, isso não é spoiler, as primeiras 10 páginas do livro, e aí ela vai atrás de vingança, mas aí ela já não é mais o que ela era antes, ela tá zoada, e ela tem que usar muito mais da inteligência do que da porradaria pra vencer. Cara, é um livro fantástico, um universo fantástico, eu indico fortemente pra todo mundo. Essas nossas indicações, tanto a do Chess quanto a minha, vocês podem adquirir na Amazon, né? A Amazon BR. De preferência pelo link da Terceira Terra. De preferência pelo link da Terceira Terra. Então, a Amazon BR. Agora nós temos coisa com a Amazon BR. Então, se vocês quiserem comprar um livro na Amazon BR, eu compro trocentos, principalmente e-book, eu compro bastante lá. Se vocês quiserem comprar, por favor, entrem por lá, vejam. E mais ainda, se vocês, como eu, nunca leram o livro do R.A. Salvatore e querem corrigir essa falha de caráter de vocês, e eu não tenho medo de falar isso, porque eu já falei isso de mim mesmo, então eu falo mesmo, vocês podem ter esse livro de grátis na conta da Terceira Terra, entrando na audible.com. Então, para você que inglês não é um problema, tá? Que você gosta, que você quer treinar seu inglês, etc. audible.com é um serviço da Amazon, você pode linkar sua conta, e você tem audiobooks, né, de graça para você. Eu já escutei alguns, é muito bom, é muito bem narrado, você consegue pegar. O meu problema é só que eu não posso fazer isso enquanto eu tô andando ou dirigindo, que eu não presto atenção, né? Ainda bem. Mas eu colocava para escutar antes de dormir, era tranquilão, então se você tiver, você pode fazer isso. E o primeiro livro que você pega é de grátis. Então, se você quiser fazer isso, etc., audible.com, entrando também pelo link da Terceira Terra, né? Ajudando a gente a viver, a lutar o bom combate por mais um mês. Certo? Certo, acho que foram boas. Eu queria fazer uma última recomendação de algo para assistir. Ah, manda, isso é boa. Porque eu tava pensando nisso e de fato me parece bastante válido. Que é o Critical Role. Critical Role. Algo que eu apenas recentemente conheci, né? Uhum. E é uma mesa de RPG, é um stream de RPG, na verdade, que você pode ver depois os episódios antigos no YouTube, mas se você quiser ver na hora, tem que ir lá pro Twitch, se eu não me engano, onde ele passa. Nunca. Ele tá sendo passado pelo canal do Geek and Sundry, que é famoso por coisas como Will Wheaton. Famoso por coisas como Will Wheaton, Felicia Day, isso aqui. Exatamente, coisas como. Coisas como. E o Critical Role é basicamente um... Um stream action play de D&D quinta edição, obrigado, eu me engasguei aqui. De D&D quinta edição, em que o mestre e todos os jogadores, eles são dubladores profissionais. Então, é extremamente interessante, primeiro porque os personagens ficam com vozes muito boas, os caras são atores profissionais, então estão espertos com esse tipo de coisa. Tem a dubladora da menina lá do Last of Us, tem a Laura Bailey, né, pra quem curte aí também, famosa, se não me engano ela dublou a Shepherd feminina, eu acho que foi ela, posso estar enganado, se falei besteira, desculpa gente, mas... eu realmente fiquei na dúvida agora, preciso confirmar essa informação. Mas, enfim, são dubladores muito bons. O Matt Mercer, que é o mestre, se não me engano, ele dublou o Leon S. Kennedy nos Resident Evil. Posso estar falando besteira? Não, eu acho que foi ele mesmo. Porque eu lembro que quando eu fui ver pela primeira vez, eu vi um profile de todo mundo, eu acho que ele era do Leon mesmo. Então você tem uma galera muito boa e é um jogo muito gostoso de assistir. Eu normalmente não sou muito fã de ver stream de RPG, tem que ser algo muito bom pra chamar minha atenção. Tipo, por exemplo, o Teatro dos Mundos, que é bom pra caralho, vocês deviam ver. Mas, tirando o Teatro dos Mundos, que é certamente muito foda. Fantástico, fantástico. A gente tem o... Eu gostei muito desse stream. Eu aprendi muito como mestre vendo esse stream, tem muitos conceitos, muitas ideias, muitas coisas, muitas maneiras de lidar com as situações que eu acho que podem ser usadas para qualquer um que gosta de RPG e está disposto a aprender um pouco mais. Então, puta, recomendadíssimo, extremamente divertido e extremamente didático, né? Vamos colocar assim, bem legal, recomendo. Bacana, muito bacana. E você recomenda algo para assistir, Vitor? Putz, já que você puxou a bola, deixa eu levar um negócio que eu acho que as pessoas não sabem que saiu. Eu não sabia que isso tinha saído. Eu assisti recentemente a série Powers, que foi uma série que a PSN lançou, né? Que a Sony isso. lançou, né? Através da PSN. Então tá lá eles aparecem no começo a PlayStation Network Original. Sabe? Tipo o selo, tipo Original Netflix. Os caras estão tentando criar o deles. Mas Powers, uma série baseada num quadrinho do... Qual que é o nome completo? Bendis. Brian Michael Bendis. Brian Michael Bendis. Ou Michael Brian Bendis. Michael Brian. Ou Brian Michael Bendis. É uma coisa assim. O Bendis, que é roteirista da Marvel. E ele criou esse quadrinho, que não tem nada a ver com a Marvel. Ele criou separadamente Powers, que é uma história que se passa num mundo... Aquela pegada como se fossem os heróis no tempo de hoje, saca? Estilo Watchmen, mundo real, etc. E o protagonista, ele é um cara, um detetive de uma, da polícia, numa uma divisão que lida com os powers, que são os caras que têm superpoderes. E a pegada é que ele era um power. Ele era tipo o Superman do cenário. E ele perdeu os poderes. E agora ele tem que conviver com isso e etc. Não se adapta, não tem poderes e etc, etc, etc. É uma série de 9 episódios, uma coisa assim. 40 e poucos minutos, etc. Mas fantástica. Eu tava esperando, eu tava meio de olho, mas tipo, como eu não sou um cara assíduo na PSN, eu fui descobrir, porra, hoje não tem pão. Faz 2 meses que saiu e agora que eu fui ver. Mas se você tem acesso, vai atrás, corra. É uma história muito maneira, é diferente do quadrinho, tá? Se você estiver acompanhando, você já leu o quadrinho, se você vai pegar para ler, cara, é outra história, é outra pegada. Onde a história começa no, nos quadrinhos é onde a série termina, sabe? Você vê o quão diferente é, tá? Então, se você estiver atrás, se você estiver querendo ver uma coisa de super diferente, né? Nessa interessar, fala que não tem mais a série do Demolidor. Tô aguardando o Heroes Reborn, ela ainda não sai. Se você está aguardando o Heroes Reborn, você está errado. Não é o seu problema. Só começo de conversa. Deus. Vai ler R.A. Salvatore. Salvatore. Mas se você estiver por aí e tal, vão assistir. Foi viciante. Eu matei em 2 dias a série. Foda. Beleza? Beleza. Então ficamos por aqui? Ficamos por aqui. Tá bom. Tá ótimo. Então é isso, ouvintes. Mais um episódio, mais um house. E lembrem-se sempre, podem até ouvir podcasts melhores por aí. Mas só o Escudo do Mestre faz uma cagação de regra absurda e sem embasamento quase que nenhum com os mais vendidos, D&D, Pathfinder, o que você quiser. É isso aí, ouvintes. Até a próxima. Para mais cagação de regra. Até mais. O Escudo do Mestre agradece aos ouvintes que doaram e ajudaram a Terceira Terra a se manter no ar neste mês. Rubens Matheus Padovese, Fernando César, Hiro Kozaka Cavalcante, Daniel Teixeira Chaves, Vinícius Silva, Júlio Matos, Fernando Camargo Pereira, Joel Roberto Guimarães Fasco, Silvio Antônio Soares de Souza, Alexandre Vaz, Luciana Rodrigues da Anunciação, Lucas Felipe dos Santos, Leandro Zanella Campos, Rafael Machado Saldanha, Fabrício Maciel, Leonardo de Oliveira Cunha, Alex Severo Amaro, André Luiz Soares, Túlio Siqueira Costa e Anderlon Rocha Oliveira. Muito obrigada!